563, eu transpondo. Comando 0, Golfo 677, para João Pessoa, decola 1-0, curva à esquerda, Puca, Caju, 208, 5563. 5-3-6-7-2-8, correto? Poste pronto para puxar estacionamento. Espera quando pronto, 5-3-6-7. Azul 4207 é motor aí? Afirmo, estabilizado no ELS, embaixo de travou. Primeiro 2, continue a aproximação agora de pista livre. 4207. Me chamou? Afirmativo. Confirmando a saída Fortaleza, né, Gatilé? Sente agora distante o Rio 9811. Mantenha a ponte espera. Solo 260, solo 22, Olivrar, time solo 21, decimal 9. Livro 219, 260. Oi, eu acho que é bravo, prossiga. Bravo Vera Cruz, 500 pés, decolagem da 17, litoral sul, acione 0165 padrão no 1208 controle. 110 com 13 nós. Olimpo 01 após o pouso do Embraer da Azul na final, alinhar e manter. Vamos ver. Ataque via Alfa, importante da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 1-2-0. Salvador, Oceania 6200. Bom dia, Oceania 6200, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari, desça para o 050, 6200, possibilidade de voadura, anda presente? Inicialmente, mantém o perfil da chegada devido ao tráfego rumo oposto, conflitante com o seu voo direto. Aguardando 6200. Fortaleza 310, pronto. Afirmativo. Fortaleza 310 autorizado, veio o Bisco 50, posto conforme rota, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Gebit, 1208, controle, 5566 no transponder. Eu me informo para cruzamento do 735. Eco Bravo, Índia Tango. Azul, 4207 no solo 24. Libera direito, solo 219. 219, 4207. Oscar, Mike, Oscar, transição GBIT. Golf, Eco Bravo, Índia Tango. Solo, Salvadora, dupla 207. Boa, tá bom. 4207, vai prosseguir táxi via Alfa, reportar antes do táxi do Juliette. Alfa, Juliette, 4207. 981 no cotejo de saída? Momo, transição de rebite. Mas vamos rebite, curva à esquerda. 1208, controle, 5566 no transponder. 208, controle, 5566 no transponder. 1981 no procedimento correto, reporte pronto para posicionamento. Atenta ao follow, meu filho. O táxi vai ir para a Juliette, até o través do 06. No través do 06 vai aguardar a viatura da Infraero para guiá-lo até o portão 10, ok? Gol no 260. Ok, segue via Juliette, então através do 06 aguardando a viatura da Infraero, 260 gol. Autorizado, chamo para ingresso. Siga 3191. Galeão 380 autorizado, via Pesulo 10. SMAP, após DCT Lúcio, voz conforme rota. Decola da 10, primeira curva à direita, da EOLE da Bride, 1208 controle, 5572 okay. Responde. Autorizado para Galeão, nível 380, via Pesulo 10, até SMAP. 1260, mantenha a posição e aguarde a viatura da Infraero para guiá-la até o portão 10, ok? Vai aguardar a viatura da Infraero para guiá-la até o 10. Eu estou visual da viatura aqui do Palma, não é? Afirmativo, ciente. Em graus 1 e 9. O Senai 6200 vai direto do Duna da presente. Direto do Duna da presente, 6200. Escuta? Prossiga 3191. Poderia cotejar a cópia? 380 para Galeão, Pesulo 10, Smart, da Eoli da Bridge, 208, 5572. Primeira curva será à direita, o 3191. Afirmativo, acompanha a rota, conforme a carta, primeira curva à direita, 3191. Procedimento correto e posto pronto para posicionamento. Controle Salvador, Olimpo 01. Olimpo 01, bom dia, contato radar, suba para o nível 240, vai direto Coral. Portão 1. Paulo Salvador, bom dia, tá 3895, autorização 340 Guarulhos, tá sem João Vento. Leda, Olimpo 01, vai direto Leda, tá presente. Prossiga Romeu Oscar Bravo. Circulou do seu aeródromo, comprou de Vera Cruz, vai manter 500 pés na linha do litoral, Romeu Oscar Bravo. Teste, mantém as condições visuais, que na Galva 012, só passa para o da Barra. Farol da Barra, Romeu Oscar Bravo. Então, 395, Guarulhos 340, pronto? Pronto. Guarulhos Guarulhos, 340 autorizado, via Rupi Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trip, após V conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da AEL, Leda após Bridge, 1208 o controle, 5567 transponder. LS, autorizado, a seguir para a parte 3, atende para o sinal V2, Alfa Tango Tango. Solo TAM 3295, então Guarulhos 340, aerovia seria Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16 até BHZ, aí decola do 90 com curva direita, da EL, Leda, Bridge 208-5567, é isso? O 395 da EL, Leda, Bridge, Bridge interceptará o Upper Zulu 16, após voará conforme rota do plano. Ah, então vai da EL, Leda, Bridge. Afirmo, em Bridge intercepta o Upper Zulu 16. Obrigado. O resultado está correto? 5567 transponder? Afirmativo. 5567 transponder, 1208 controle e reporte plano para posicionamento 3895. Chama lá, obrigado. Para o pushback acionamento Rio 98, 111. Rio 98, 111. No pátio 3 está livre repostar. Livre repostaremos. Estou conforme, aqui para fazer a translado do pátio 1. Vamos lá, viu, no 62 e aguarda o instante para o pushback. Aguarda. Fez 1 no 91 no 06, está livre após táxi. Vai iniciar de imediato? Afirmativo. Está livre após táxi. Iniciar 39. Prossiga. Caju 095. Aracaju 095. Decola da 10. Primeira curva à esquerda. Vai receber o corredor forte 1000 pés. Após até a liberação do controle. 1208 no controle. E 0. Acione 0136. Tango Tango, só retifique o transponder 0275. Ativo. Reporte quando pronto para acionamento. Solo TAM 3895, puxa bem acionamento, portão 3. 395 no 03, vai aguardar para o pushback, ok? 012. Solo Gol 1777, por gentileza, a saída prevista para Porto Seguro? Saída da EL, Leda, após Porto Seguro. Obrigado. O triplo Papa Romeo Charlie, chama o centro Recife em 128, decimal 8. Poxa, né, 6200, interceptou a LS, tá passando. Chanel 6200, chame Torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 2-5-6-2-0-0. no trip 5367 para pushback e acionamento. Pode 3. No pátio 3, o trip vai aguardar para o pushback. Aguarda. A frequência da torre 1 no 8 decimal 95. Bom, 1-2-1 na bota, alterna cabina, 3:59. 3-1-9-1, autorizado o táxi via em alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre, 1-8-9-5, QNH 1-0-1-2, boa viagem. Vive táxi, até a ponto de espera da 1-0, 1-0-1-2, QNH, 3-1-9-1. Repouso, prossiga de retorno a Salvador, QNH 1012, reporte no ponto de descida. Corrijo, prossiga visual para os corredores Vera Cruz e Interlagos, Kilo Quebec Serra. Romelsky Bravo, o contato radar perdido, reporte no Traverso Farol da Barra. Romelsky Bravo. Gente, Romelsky Bravo, a tráfego rumo contrário a 1500 pés, único tráfego conhecido, autorizado, frequência livre. Após o início do táxi aeronave da Rio, que irá para o ponto esperado no zero, autorizarei esse pushback, o 309. É, obrigado. Previsão para início de táxi? Alterno no 33.25. 1-9-1. Ali mantém no 0319. Juliette, Tango Zulu. Vai seguir a nave da Infraero até o traseiro do gate 06-06, vai dar instruções para prosseguir o parte 3. Através do 06, no 06 vai guardar instruções para prosseguir para o parte 3. É 200, vai prosseguir táxi via Alfa, reputante da Juliette. Alfa, 3191, autorizado a decolagem, vento 090 graus, 1-2-2. Autorizado a decolagem, TAN 3191. Logo após o TAN, irá iniciar e após autorizarei o seu pushback, ok? O trip. 7. Salvador Tango, vai aguardar para o início do táxi, que vai seguir a nave da Rio, ok? Aguarde instante para o início do táxi, vai prosseguir a retaguarda da nave da Rio. Ô, Solo, se quiser liberar aí o Alfa Tango Tango, a gente aguarda aqui no Rio. O Rio 98 Nuno, ele virá aguardar. Juliette Tango Zulu, vai manter posição no 06 e aguardar para ingresso no baixo 3. Os 39, chama o controle 1208. 208, tá 3. Vamos lá, obrigado, até a volta. Bom dia, 35-2-2-0. Preciso contar, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8-9-5, QNH 1-0-1-2, boa viagem. Cruz, TAP, DC 0-5-0, 1-0-1-2. se identificou, 5220. Direto do pátio 3, o Juliette está nos mudos. Zero, saída da Elk. Dael, autoriza a Leda na Broca, 3191. Afirmo, Broad Leda, TAM 3191. Boa, Leda, 3191. Se tiver, liberou o pushback aqui, mais um minuto a gente inicia. Sente. Outro? Gono 777, transmissão Porto Seguro, informação novembro. Gono 777, Porto Seguro, 340, agora estante cobre. Já. Você é NEM 200, autorizado em verso na Juliette, portão 2. Graça na Juliette, portão 2, 200. Boa rodadora. Forte, o Quebec Serra mantém ainda os corredores. Mantém, doutor Quebec Serra. Nova Salvador, bom dia. O azul 4207, 3 de novembro, para Rio de Janeiro, transformou o seu patrão. 4207, Rio de Janeiro, 340, número 2, cópia. Para o táxi Rio 98104, a bordo, 3 horas. Rio 981 vai observar o parqueamento da aeronave da Avianca, vai ingressar no pátio principal, vai seguir Índia e Alfa, no ponto de esperada 10 Torre, 1895, quem negar 0012, boa viagem. Prato. Quanto é a separação com o Rio poderia iniciar o pushback, o 5367? 5367 vai iniciar o pushback. Iniciando pushback 5367. Botão 395, coordenação da equipe de solo após a passagem da nave da Rio, a sua retaguarda, que está taxando para o ponto de esperado 90, está livre pushback após táxi. Após o Rio, está autorizado, está 3895. Bono 777, Porto Seguro, pronto? Pronto. 340, nível autorizado, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após direto Porto, 1208, controle, 5574, transporte. Autorizado Porto Seguro, nível 340, rota da A, vai ser a saída da El, Leda, Porto Seguro, decolagem da 10, com curva à direita, controle 1208, e o transporte 5574. Voo no 777, cruzamento correto, posto pronto para posicionamento. Portarão, 4207, da Azul, pronto? Pronto. Rio de Janeiro, 340 autorizado, veio pelo 10, após o SMAP, após esse telúbito, posso voo conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após bridge, 1208, controle, 5555, outras fontes. Autorizado, então. Bom, 340, da El, Leda Bridge. Number do número 0, máximo do número 208, 555, 4287. Bom dia, Tirão meu aço, ciente do tráfego. Desça para 1.000 pés e informe na vertical do farol de Itapuã. Pode também, informa que para Itapuã, do Tirão Mel. Instruções para subir a rota no tanque. Corre, Camadão. Mantenha, ponto de espera, 981. Corre, com a informação, a intenção do pouso do Vila Norte é 35. Ok, ciente. Rio Pisque 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1208, controle 5013, transponder. 0, para Recife, Recife 8, Caracaju, saída 208, Tipo 0 no 3, Tipo 0 no 3, 390 nível. 390 nível, Tipo 0 no 3, 390. Condicionamento correto, posto pronto para posicionamento. O trip 5367 com 52 de PLB, 4 horas de autonomia. Alterna Recife para o táxi. Trip 5367 vai prosseguir o táxi até a saída do pátio 3. Após aguardar para prosseguir com o táxi. Afirmativo, até a saída do pátio 3 aguardando trip 5367. 5 quilo Quebec Serra. Direto do Petrolina, uma centena, agora distante. Salvador, Sapatão, pelo Quebec Serra. Ah, Quebec Serra, chama final de 4 milhas, 1 no 7. Passará final de 4 milhas, 1 no 7. Ok, o quilo Romeu Oscar, faça um 270, ok? 270. Pela direita tem um tráfego aqui no ILS para 1-0. Já passando externo. Façam 270 pela direita, informe reinterceptando a final de 2 milhas na 3-5. 270 na 3-5, informa reinterceptando, ameaça. Pela direita. Sim, afirmativo, pela direita. Subida para o nível 095. Acessão 095, grato ao Fantasma. Trip 5220 após etapa de Sazia para 2000 pés, QNH 1012 autorizado. O final ILS X-Ray pistão na 0, reporte estabilizar no localizador. Após etapa, desce via, reporte estabilizado no localizador. 5220 da 3. Ok, Lucatec, só interceptando a final de 4 milhas da 1-7. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle Salvador. Siga. Faça um 270 pela esquerda, quilo Quebec Serra. Para o quilo Quebec Serra. 270 pela esquerda. 270 pela esquerda. Azul 4082, autorizado pouso 120 graus com 12. Autorizado pouso azul 4082. Rio 9811, decolado aos 47, chama o controle 1208. 208, obrigado. 95, vai prosseguir via Índia Alfa no ponto esperado 10, torre 1895, QNH 1012, boa viagem. 1012, Índia Alfa 295, obrigado, boa tarde, motorista. O Trip 5367 vai seguir a nave da TAM via Índia Alfa no ponto esperado 10, torre 1895, QNH 1012, boa viagem. De Alfa, segue a Utah, pode ser 7895, 355, 367. O Força Aérea 7203, na escuta? Está lá, não. Poderia confirmar quantas milhas irá se afastar de Salvador? Positivo, após 2000, cobre tudo. Salvador, o Trip 5520 está batendo a proa 080, descendo após livrar uma pequena formação aqui a proa turno, ok? Gente, Trip 5220. E o Quebec Serra prossiga para a final do ano 7 e aguarde pista livre. Prosseguindo para a final do ano 7 e aguardará a pista livre, aquilo Quebec Serra. Azul 4082, um sono 49, a livrar direita, sono 219. A livrar direita, 249. Quilo Romeu Oscar no sono 49, estacionar a frequência livre. Tá. Restrito mil pés até a liberação do controle. 1208, o controle, 2640 no transponder. 981 autorizado, proa de GBIT. Ok, direto de GBIT, 981, muito grato. Livre, apostados, Olímpicos 1-2. Azul 4082, vou prosseguir táxi Alfa, reporta antes do táxi Juliette. Alfa, reporta antes do Juliette. Já estamos Zulu, fez a informação novembro? Linha e decola, dá 1-0, vento 090 graus, 1-1 nós. Linha e decola, 1-0, 4-0, 1-2-0-8 no controle e 5-5-6-5 no transponder. Está livre acionar, reposta o táxi, já estamos no. Só logou no 777, pushback. 1-5. Pushback no 05, inicia de imediato. Ativo. De imediato então, tá livre e após táxi. Turma na praxe. DIP 5220, chame Torre Salvador em 1-8-95. 118-95, bom dia. Bom dia. 5367, boa, 1-0. Quilo Quebec Serra no solo 5-1, no estacionar, frequência livre, Serra. 5367, mantém o ponto de espera. Mantém, Quilo 367. Vou ir a puxar até a saída do pátio 3, vai manter a posição e aguardar para iniciar o táxi, ok? Utilizado no ILS. 5220, cheque trem, continue a aproximação e aguarde pista livre. Preparar o trem embaixo, aguardando a pista livre. Quebec Serra, está na esquerda da escuta da turma, enchendo o bairro do transponder. Só 3895, decolado ao 52, chama o controle 1208. 208, bom dia. Bom dia. Flip 5220, livre pouso, vento uma centena de graus, 13 nós. Livre pouso, está com o trem baixado travado. 340, saída da El. Da El 340, 3895. Depois o ATR da companhia na final alinhar e manter, 1-0. Após a passagem da terra, Lima 357. Paulo, Salvador 260, de estacionamento, posição número 10. Gol 1-2-6-0, na 10, correndo com a equipe de solo e aero, vai fazer o tratoramento até o través do 08, ok? No 2-6-0. Ok, tratora até o 08, 2-6-0 autorizado. Ingresso na Juliette com cautela para o portão 01. Azul 4082, desconsidere, mantenha a posição e aguarde instante para ingresso, pois consta aqui que o 01, seu portão de destino, está ocupado no momento, aguarde instante. Vamos entrar em contato com a Infraero para ver se ela pode ir trocar de portão para o senhor. 777 táxi com 178 a bordo, autonomia de 3 horas, Aracaju. 1777, poderia confirmar alternativa e autonomia? Aracaju, 3 horas. Do táxi, via a parte principal, Engenho Alfa, no ponto de esperada 10 Torre, 1-18-95, QNH 1012, boa viagem. Segunda direita, Índia Alfa, 3895, 1012, obrigado, bom dia, 77. Os gás estão na escuta? Vai prosseguir, tá? Seguindo a aeronave da Gol, via Índia Alfa, no ponto de esperada 10 Torre, 1895, QNH 1012. Tripe 5220 no solo aos 56. Ao livrar a direita, chama o solo 21-19. 219, sente. A 207 vai guardar o instante. 14-10 e o pouso será o solo 435. Nível 3, base 0 para Tapão. Para Galhoço, 3-0. 6213 vai guardar o instante para a cópia. Golo 777 após a rolagem do ATR, alinhar e manter, 1-0. Após o, na retaguarda do TR, ali mantém o Golo 777. 5220, prosseguir táxi de Alfa, enquanto a gente da Juliette. Táxi de Alfa, guarde seu frente, 5220. Bravo, frequência livre. Bravo. Rio 981, chama centro, Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 85, 125, 45, muito obrigado, senhora, uma boa tarde. Boa tarde, bom voo. Gente, após ingressarei o mesmo para o 01, ok? Tripe 5367. Bom dia, Tripe 5367. Contato radar, suba para o nível 190, saída PUCA. 367. Menos 13, Galeão 360, pronto. Galeão 360 autorizado, veio pelo Lulo 0 após a SMAP, fornecer Lúbito após conforme rota do plano. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda Bridge, 1208 no controle, 5015 no transponder. Autorizado 360 para o Galeão, após o Lulo 0, conforme a rota, decolada 10, curva direita, da EL, Leda Bridge, 5015 no transponder. E 3, 213. 213, procedimento correto, resposta pronta para posicionamento. Posicionamento, 213. 2, autorizado o táxi, reposte no hotel para cruzamento da 028. Golo 777, livre de decolagem, um vento uma centena com 11 nós. Colagem acertada, acertada, 777. Boa tarde, TAN 3804, acione identificação, prossiga na proa de Mari, prosseguindo via chegada para 2 mil pés, o QNH 1012. Proa de Mari, via para 2 mil pés, o QNH 1012, Manda bom dia, 1012, tá? 3804. Manda autorizado, seria muito bom por onde sim, preparação 3204. Tan 3804, inicialmente pro de Duna. Inicialmente Duna, Tan 3804, obrigado. Chame o controle 1208, bom. 1208, 77, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, agora no 777, subindo para o nível 340. Bom dia, Gona 777. Contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. Subindo para o nível de voo 340, no perfil da EL. Gona 777. Tan 3895, chama centro. Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 25133, 25. Afirmativo. Obrigado. Bom, azul 4277, passado de consenso, 6 a bordo, do Fernando Campinas, 3:45 de autonomia. 4207, 3 no táxi via Engenho Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 1895, QNH 1012, boa viagem. Frente, habilidade, ponto de espera da 0295, 4202. Azul 4082, vou observar o táxi da aeronave da mesma companhia, vai ingressar na Juliette para o portão 01. Juliette, 01. O trip 5220 vai seguir a aeronave da Azul, ingressa na Juliette para o pátio 3. Frente, segue a aeronave da, Azul, esquerda, parte 3, tipo 5220. Só no Olimpo 1-2, está na tampa do programa. Tipo 1-2, autorizado o cruzamento da 1028, reporte na Delta para ingresso na Taxi Alpha. Autoridade, eu não sei qual é a Delta para ingresso. 08, Zulu. 208, Juliette, estamos no ar. Controle, bom dia, Papa Tango, Juliette, estamos no Zulu, decolou na mão, botar na sua escuta. Bom dia, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, contato radar, suba para nível 900, saída Momo. Uma centena na saída Momo, tá livre da restrição, né? Firmo, livre, Juliette, Tango Zulu. Beleza, Lexão. 260, 130 a bordo, 3:10 de autonomia, alterno Natal. 260 vai seguir a aeronave, falou-me da Infraera até o 06. No 06 chamará novamente para conseguir contato. Não tem ninguém do Follow-me aqui ainda não, então aguarda o Follow-me até o 06. Está através do 07, não pode seguir até ali? Negativo, vai seguir a nave Follow-me até o 06. Então segue o carro do Follow-me que não está aqui, aguarda, 260. Controle saída ao Golf ao 777, solicita nível 280. Suba aí, mantém nível 280, aguarde confirmação com o centro Recife, gol no 777. 280 restrito, gol no 777. Zero, vai prosseguir táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 1-8 no decimal 95, quem negar 1-0-1-2. Vai seguir a aeronave da, Força Aérea, ok? Centro Colombi? Pode prosseguir com o táxi. Ah, tá. Obrigado. Olympus 1-2, autorizado ingresso na Juliette, parte principal Índia Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 1-8-95, quem negar 1-0-1-2, boa viagem. 960. Salvador, gol 1044 para cópia Recife, quem é que está aqui? 1044 Recife, 390 autorizado, Vero Pesc 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1208 controle, 50 no 7 transponder. Controle gol no 777, solicita a desvia direita, proa 210, aproximadamente 60-60 milhas. Autorizado, gol no 777, confirmando, autorizado nível 280. Confirmado 280, mantendo proa 210, gol no 777. Salvador, bom dia, sou 4207, decolou, mantém proa, cruza mil pés. 4207, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340, da EL, 4207. Salvador, Oxané 6255, informação 90. Xané 6255, a sua unidade de identificação dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, QNH 1012. Identificou dessa via Mari para 2000, 1012, 6255. 1777, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 1251, 133. 2577, bom dia. Bom dia. Tempos 1-2, autorizado a alinhar e decolar. Da 1-0, vento 110 graus, 1-2, nós. Afirmativo, restrito mil pés até a liberação do controle. Atenção, é decolar com vai sair direto na radial 182, confirme. Vou coordenar isso com controle. Na proa de Simbra, desça para 1-7-00 pés, em condições VMC, reporte visual com aeródromo. Tá visual, tá? 3-0-4, na proa de Simbra, descendo para 1700. Gente, aguarde, para chamar a torre, tá? 3-8-0-4. Aguarda. Direto aí na frente, acertar a rádio 182, e tá livre a ascensão 08-095, ok? Tá livre, vai chamar o táxi, boa, 044. São Conde, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, em 120, decimal 3. Alinhar e manter. Alinha até no zero, 260 agora. passa 190 para a 160, informação November. Bom dia, Gol, no 754, SEUN, identificação, desta via chegada à Mare, para o nível 050, QNH 1012. Olympus 1-2, decolado ao Zuno 1, curve à direita para liberar o eixo da 1028 e aguarde transferência. Afirmativo, iniciando curva à direita para liberar o eixo, acendendo já para o 095, aguardando transferência para o controle. Afirmativo. Uno 260, autorizado decolagem, vento 110 graus, 03 nós. Vindo decolagem, pista 10, bom, 260. Puxa, 62, 13, 2, puxa, para. 02 aguardado, Bruno. Setor, senhor, a nave da Gol iniciará o táxi agora, agora distante para o pushback. Tem nossa escuta para a autorização. Oi, Salvador, uma boa tarde, tá 3804. 3804, continue na aproximação e aguarde pista livre. Aguardar no 3804. 0334, alterna Natal. Sim, reportará estabilizado, Chanel 6255. 8-95, QNH 1012, boa viagem. Com 1012, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, lá torre 1895, bola 044, bom trabalho. Olympus 1-2, Torre Salvador. Ele vai coordenar aqui a liberação do aeronave. 1-2-5-45, trip 5-3-6-7. 1-2-8-5-1-2-5-4-5-7. Olympus 03, controle. Auto-check, trem, livre pouso na 1-0, uma centena com 11 nós. Achado e checado, livre pouso no 0, só 3804. Na saída PUCA. 390, saída PUCA. E pros 1-2 na escuta? 1, alterna 1-3-3-25. Chama Recife, 251, alterna 3-3-25, azul 4-3-0. Olympus 1-2, controle. Sua escuta, prossiga. Olympus 1-2, contato radar desde a decolagem, suba para o nível 095. Afirmativo, acendendo para o 095. Torre, muito boa tarde, eu vou no 044, ponto de espera da 10, tá pronto, desolva o tráfego na curta. 044, bom dia, após o Airbus na final, alinhar e manter. Após o tráfego na curta, alinha e mantém, 10, gol no 044. Azul 4076, acione a identificação dessa via chegada à Mare para o nível 050, QNH 1012. Quatro no solo 15, chame solo 219. 93804, boa. Salvador, boa tarde, São 3804. São 3804, vai prosseguir táxi Alfa, reportando antes da táxi Juliette. Alfa, reportando para Juliette, São 3804. No 044, autorizado decolagem, vento 110 graus, 12 nós. Livre decolagem, pistão no 0, voo no 044. Taxo 6213, com 105 a bordo, Galeão, com 3 horas e 40. Obrigado, táxi, via IG Alfa, no ponto de espera da 0, torre 1, 18, decimal 95, que negar no 0, 12, no 1895, ponto de espera o 6213. Decolado 17, chame o controle 1208. 1208, gol 1044. 904, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 060, QNH no 012, reduza para 250 nós. Autorizado autorizado final, ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Tá, autorizado, empatria estabilizado, autorizador, pista 10, 1-7. Controle Salvador, muito bom dia, ou melhor, muito boa tarde, já é o gol no 044, decolado na saída Puka. Boa tarde, gol no 044, contato na suba para o nível 390, saída Puka. 390, gol no 044. 40076, desça via para 2000 pés, QNH no 012. Estabilizado, Chané 6255. Chané 6255, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, 6255. Controle ao voo no 044? No 044, controle. Por gentileza, senhor, teria condições de, em coordenação, voar direto ao Aracaju? Gente, aguarde inicialmente, Jamo, gol no 044. Ciente, o gol no 044. Aguarde cópia, o ajuste no 0-1-2 agora. 0-1-2, aguardando o passe. No 260, chame o centro Recife, 1-2-6, decimal 85, alterno 1-2.